de coral tem. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Mais suave, você tem a chave do meu coração. Chave do meu coração.